Eu não quero que renda os teus passos aos traços deixados na areia e posteriormente se sujeite a engolir a poeira deixadas na estrada providas daqueles que seguem a sua dianteira. Sejamos capazes de audácia de exteriorizarmos o poder e o valor atrativo do nosso caráter que há tempos e tempos tem sido evitado, escondido, enrustido em nossas cavernas. Conjunto a força e ao brilho da luz que emana e lidera a gigantesca vontade que temos e temos gigantes, gigantes por nossa própria natureza. Sejamos capazes, sejamos audazes. O mundo contempla, exalta e ostenta a cara e a coragem daqueles que enfrentam a vida de frente. A covardia irradia o desprezo, o mesmo desprezo que jorra ofegante do sangue da veia dos homens de gesso, que justamente por ser o que são, não lhes resta opção a não ser o que são, por própria opção. A claridade de um cigarro aceso no escuro é muito mais real que as pegadas deixadas na areia. Fundamentalmente, porém não obviamente, eu quero crer no momento um exemplo de fundamento, crescer em função de mim mesmo, não crescer baseado em fatos, sempre atado a um cais de sanidades morais. Tudo bem, sei que sou filho da pátria, sei que sou fruto da terra, mas em primeiro eu trago a minha bandeira cravada em meu peito. Eu a adoro e respeito e não a culpo de jeito e maneira pelo que os outros tenham feito de errado ou feio. A quem posso interessar? A quem posso interessar? A quem posso interessar? A quem posso interessar? A quem posso interessar? Eu digo que vencer é um termo tanto quanto sugestivo, mas é preciso a razão, além dos nossos sentidos, pôr às claras os mistérios dos nossos segredos, ignorar a presença do medo, focalizar horizontes e sufocar os anseios, entrar de tronco, cabeça e membros. O que somos e o que temos, só nós próprios é o que interessa. Ignoramos comentários à parte, temos um nome a zelar. Acreditamos na existência de uma suprema e forte luz divina que vem bem lá de cima, e a única a qual a gente deve realmente alguma explicação. Por isso eu torno e repito, tantas vezes eu achar preciso, o que fala em nossas costas para nós não passou de bosta. E eu quero mais é que se fodam todos aqueles que dizem ser os meus amigos, e ao contrário minhas costas estão rindo, buscando motivos para viver a minhas custas. Cambada de filhos da puta, eu os odeio e desprezo. Prezo a consciência coletiva urbana, prezo, prezo, prezo e acredito no poder da fala cantada. Por isso venha e me estenda a sua mão. Passamos agora uma breve canção de amor a nós mesmos e apaguemos a ideia de que os tempos de agora e de sempre serão sempre tempos de amarguras, tristezas e dores. A quem posso interessar? A quem posso interessar? A quem posso interessar? A quem posso interessar? É chegado o momento de se parar pra pensar. Viver pela guerra ou morrer pela paz, tanto faz. Agora é hora de um novo tempo, é tempo de soltar palavras. Agora é tempo de abrir as asas, porque há mil coisas rolando lá fora. Agora é tempo de renovação, a metamorfose se inicia a partir de nós mesmos. É preciso perder o receio de falar no que acreditamos, não ter vergonha de falar no amor, para não deixar morrer a nossa verdade. Chega de achar que todos podem menos, chega, chega, chega de achar que é tarde pra começar. Censuras, cobranças, valores, aceitemos simplesmente uns aos outros, sem cobranças, sem censuras, sem valores. Seja mais um daqueles que escapam dos fundos da chuva, seja mais um que luta com as próprias luvas. E lutemos até que a morte nos separe ou nos una em outro lugar. Não há mais tempo para se atribuir ao pouco tempo que nos resta, e não tente negar, e não negue não ter. A quem posso interessar? A quem posso interessar? A quem posso interessar?